a máscara cai, podemos ver quem é o chegado. Estou lembrado, considerado, o tempo todo era apunhalado. Todos falavam, não acreditava, culpado eu tô decepcionado. Quantas ideias foram trocadas, mas me bate o arrependimento. Levamos tapa dos camaradas e vamos sentir depois de algum tempo. Fica esperto, ando por dentro, estamos ligados na trairagem. Apenas as costas, papo animado, não mudo em nada, a sua imagem. Abre o olho, malandro, porque a gente tá enxergando. Pensa que está acima de tudo, mas o tempo acaba passando. E aí? Olha pra trás, quem te seguia não segue mais. Vai colhendo pra plantio aquela semente de Barrabás. Sem mais. Não tem espaço pra mostrar o nosso talento. É nossa cara, é o meu jeito. Se incomoda, eu só lamento. Não aguento só de pensar. Me desanima essa parada. Minha suburbana veio mostrar que a brilhantagem não é a jogada. Só quem escuta pode julgar. Quem é bom então prevalece. Tem que ter o dom de rimar. Quem tem a manha não se esquece. O movimento precisa de rumo. Tem muita gente pra aparecer. Vida na levada, vida é ameaça. Minha suburbana até morrer. Falsidade, eu tô ligeira e Vidal, é nóis agora. Agora pega na mão, conversinha nem vai dar. Diz que pai é camarada, mas aqui não vai constar. O mundo gira e maluca, me chacar, então vai vendo. Querer brilhar sozinho é só no seu pensamento. Eu tô antenado e sempre esperto. Aí, João, cê tá ligado qual é? Então não vem tirar não. Cada um faz o seu corre e essa fita eu levo a sério. Fracassar, nem pensar, melhor. Querer o sucesso, entregar ou não me entrego, seu prego. Vou te ligar, botou areia, perdi tudo, mas ó, é nóis de novo no ar. Com a intenção de quem quer ver a gente no show. Manhã na rima, jeito na levada, batendo de frente com a armação. Aí então, pode chegar, olho no olho, vamos encarar. Pra saber quem é do movimento ou quem só veio pra derrubar. Uma cabeçada esperando eventos, querendo curtir os novos trabalhos. Todos unidos enquanto é tempo, o rap nacional não ser derrubado. Minha suburbana chegou pra somar, pena que outros querem dividir. Se ligue na hora de criticar, que a volta por cima pode surgir. Que tá errada, eu me pergunto, tô muito puto com esse assunto. Fui metralhado, bombardeado, mas olha só, não vira defunto. Pelo contrário, me reforcei, buscamos força que nem mesmo sei. Se é pra acabar com a pilantragem, eu vou lutar como nunca lutei. Quero chamar todos de chegada e sei que vai chegar esse dia. Igual a gente, eu tô ligado que tem uma galera na correria. Mas quem quiser partir pro embate, pode vir que tem munição. Estamos em busca do nosso resgate, não vou parar de vacilão. Nos espero, não vamos entrar, aqui se faz, aqui se paga. Quem sabe um dia vão se tocar, que a trairagem não é a jogada. E a comprada, estamos armados, diversos rima, municiados. Sem dar vacilo pra quem nos tirou, e sabendo ver quem são chegados. Com qualquer amizade, botando Santa Fé.